Xerecada por cima da pica, faz sua puta, travadinha. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, caralho. Essa piranha do Parque União, essa de fazer ozinha. Essa novinha que dá na volanda, essa de fazer ozinha. Fica sentada em cima da piroca, 24 horas por dia. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, travadinha. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, caralho. Dá uma xerecada por cima da pica, faz sua puta, travadinha. Vai, piranha do pega, piranha do pega, eu vou passar sarra, vou passar sarrando nessa xereca, eu vou passar sarra, vou passar sarrando nessa xereca, piranha do pega, piranha do pega, eu vou passar.